Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós e participe de um coleto à música, ao Dade, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, sequência nesta pedida sonora, vamos atender agora o amável intelectual casal que reside aqui em São Carlos. Este casal é formado pela professora Dona Dirce Galucci Tomé e pelo promotor de justiça, o Dr. Amaro José Tomé. Casal simpático, muito bem relacionado e que gosta das músicas aqui enfocadas. Nós recebemos da Dona Dirce Tomé, que é professora, um amável telefonema, e ela na oportunidade nos falava da satisfação em ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela com o esposo, o Dr. Amaro José Tomé, eles ficam em sintonia com esta emissora aos domingos, ouvindo todas as composições enfocadas nesta pedida sonora, relembrando assim a era de ouro do rádio, pelas palavras elogiosas da professora Dona Dirce Galucci Tomé, os nossos agradecimentos em nome da nossa equipe. E para esse casal de intelectuais aqui de São Carlos, a professora Dona Dirce Galucci Tomé e o doutor, que é promotor de justiça, o doutor Amaro José Tomé, Nelson Gonçalves em Arranjo Zacarias, do escritor Davi Nasser, Princesa de Bagdá, sucesso carnavalesco. Na pedida, uma gravação maravilhosa, arranjada pelo maestro Guerra Peixe, do Alcir Pires Vermelho, Lenny Everson, saudosa cantora que nasceu em Santos, dando um show de interpretação em Esgando Rosas. Tudo isso para a professora Dona Dirce Galucci Tomé e seu esposo, o doutor Amaro José Tomé, promotor de justiça. Casal este que reside aqui em São Carlos, que ainda quer ouvir do Frazão, com Orlando Silva, arranjo muito bonito. Esta gravação foi feita na Copacabana, quando Orlando Silva deixou a RCA Vitro, posteriormente voltando para a mesma gravação. Orlando Silva e seu sucesso carnavalesco, O Choro do Bebê. Quero encontrar aquela que rouba o meu olhar, pois ela é a princesa morena mais linda de Bagdá. Oh, Alá, oh, Alá, eu quero encontrar aquela que roubou o meu olhar. Ai, se eu fosse Aladim, era fácil pra mim esse amor encontrar. Mas como eu sou um pobre mercador, eu peço a Alá pra me ajudar. Oh, Alá, oh, Alá, oh, Alá, eu quero encontrar aquela que roubou meu olhar. Aquela que roubou meu olhar, pois ela é a princesa morena mais linda de Bagdá. Oh, Alá, na cor dos teus cabelos. Velho sol nascente, vem brincar no azul do teu olhar, o azul verde do mar, o fascínio dos teus lábios lembra a cor do sol lá no poente. E tens também em teu porte divino toda a nobreza romana. Mas se tu passas por mim cheia de orgulho e de graças, teus pés no chão parecem rosas pisadas. Passas por mim cheia de orgulho e de graças, teus pés no chão parecem rosas pisadas. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Danda, danda, danda pra ganhar tem-tem. Ai, que belezinha, que gracinha, menino. Danda, danda, danda pra ganhar tem-tem. Ele chora, ele grita, ele apita como trem. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Casamento é bom, é, mas o que chateia é o choro do bebê. Ai, que belezinha, que gracinha de neném. ele grita, ele atira como trem. Para passar uma manhã de domingo cheia de emoção, fique em nossa sintonia ouvindo Um Jardim, Um Poreto, A Música e a Saudade. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos sim. Ele reside na Morada do Sol, nossa querida Araraquara. Ele é empresário, ele é jornalista, ele é o nosso gentil ouvinte, senhor Jesuíno Greco. Bom dia, amigo aí de Araraquara, senhor Jesuíno Greco, que nesta manhã ele gostaria de ouvir do João de Souza, em arranjo para cantor e acordeonista Adelaide Chioso, que fazia sucesso pela Nacional do Rio e também em nosso cinema. Adelaide Chioso canta Tempo de Criança. Para ele, o Jesuíno Greco, lá de Araraquara, o empresário e jornalista do Mirabu, Carmen Costa, em arranjo do Pacheco, defende a composição carnavalesca. Tem nego bebo aí! Me lembro quando criancinha, minha mãezinha olhava comigo. Dizia pra dona Chiquinha, essa garotinha vai ser meu filho. Corria para me bater, eu a correr, ela a gritar. Para, menina, para, senão vais apanhar. Por nada eu não parava, continuava sempre a correr. E o sol que parecia brasa, só voltava em casa ao anoitecer. Voltava muito mansinha, dizia minha mãezinha, por Deus, eu adoro o perdão. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Para me bater, eu a correr e ela a gritar. Para, menina, para, Com nada eu não parava, continuava sempre a correr. E o sol que parecia brasa só voltava em casa ao anoitecer. Voltava muito mansinha, dizia minha mãezinha, por ver o sol no céu. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou: sim! Tem nego pego aí, tem nego pego aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou: sim! Tem nego pego aí, tem nego pego aí. Se a gente está no bonde, ou mesmo lotação, falando um pouco alto, é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um parati, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. Foi numa casca de banana. Falando um pouco alto, é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um parati, tem nego bebo aí, tem nego bebo aí. É, todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com as páginas sonoras mais nostálgicas, você está ouvindo e curtindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, Oswaldo e Chico Alves e Isaurinha Garcia.